Quero uma casa grande com jardim. O senhor quer uma casa grande? Quero. Quero uma casa grande com 4 dormitórios, banheiro com banheira, em um terreno grande com varanda, um belo jardim e piscina. A casa pode ser antiga. Gostamos de casas antigas. O bairro tem de ser bem residencial e a casa tem que ser perto da escola de nossos filhos. Ambos vão estudar na escola Carlos Gomes. Certo. Vou conferir os dados e selecionar algumas fichas.